rádio programa com músicas, mas esse rádio programa é de uma música só. Uma música só feita de várias outras músicas, onde a música não é somente música, mas é também ruídos. Um rádio programa de uma música só, ruídos. Uma música só, ruídos e vozes. Vozes daqui mesmo, vozes de lá, vozes de acolá. O seu radioprograma esquizofônico, radiofrênicos ouvintes. Quisão, se não quiser, é um sinto bem. a hora maléfica do rádio vai terminando. Pessoa. Transvoando mar ventoso, transvejo elefante, batiam-se a golpes de marfim. Pareciam talhados na pedra branca, cervos entrecruzavam seus galhos, pareciam travados por antigas súplicas. Em mútua paixão e mútua infidelidade, rios, desastres, gatos e a capacidade humana. Cactus in my brain. Cactus in my brain. Ainda a gente que tem que dormir para ir Esse foi o seu radioprograma bilunsônico, seu radioprograma esquizofônico de uma música só, ruídos, no seu dial livre. São Paulo! São Paulo! São Paulo! Ou você ouvinte, uma só pessoa, quiser ou sim, não quiser, é assim também, a agonia final da arte radiofônica. Plantada com amor, eu sou psicodélico. Eu sou psicodélico. Pra mim o universo é um jardim, também quero ser assim. Azul, vermelho, amarelo, branco da paz. A paz colorido bélico. Eu sou psicodélico. A paz colorido bélico. Eu sou psicodélico. Eu sou psicodélico. Eu sou vida para um hippie é mais vida. O mundo é uma flor, sem espinhos e sem dor, plantada com amor. Eu sou psicodélico. Eu sou psicodélico. Pra mim o universo é um jardim, também quero ser assim. Azul, vermelho, amarelo, branco da paz. Abaixo o colorido bélico, eu sou psicodélico. Abaixo o colorido bélico, eu sou psicodélico. Eu sou psicodélico. Eu sou psicodélico. Rádio Muda 88.5, Frequência modulada livre. Encontro de rádios livres e mídias livres. Tá chegando ao final aí, tá rolando churrasquinho de despedida. Quem tiver aí marcando em casa, você mudeiro que tá de ressaca, ficou aqui a noite inteira ontem. Cola aí, vem comer um cadáver assado, que tá gostoso. E agora vamos ouvir um som do Voodoo Glue Schools, já que teve show deles ontem e não deu pra gente ir, que a gente tava aqui no encontro. Os caras podiam tocar mais, né? Mas é o foda, Brasil, os caras vêm aí, faz um show mó caro e vai embora. Mas firmeza, Voodoo Glue Schools. Rádio Buda, Rádio Livre. You are invited. Now, judgment day. Won't it track when I'm trained? Based on those that's wrong.

fucking scream! Walking streets, walking. isso aí, Rádio Buda. Estamos aqui terminando o encontro de mídias livres que rolou esse fim de semana. Rolaram várias discussões e oficinas aí sobre principalmente a questão da rádio digital que está para ser implementada aí no Brasil. E também a questão do espectro livre, que se trata do lance de que, tipo, todo mundo tem o direito a usar o ar para se comunicar. O ar é um bem comum de todas as pessoas. Não é só a Rede Globo ou a Rádio Bandeirantes ou seja lá o que for que tem o direito de usar o ar para poder se comunicar. Mesmo porque eles não se comunicam, eles só mandam uma certa mensagem, uma informação para você, mas a comunicação depende que você mande uma mensagem e a pessoa possa responder. Se só eles falam, isso não é comunicação. Eles estão ali, é um monólogo, né? Não é um diálogo. Mas então, se você que está aí ouvindo se interessa por esse assunto, tem alguns textos interessantes sobre isso no site da Rádio Buda lá. Pode entrar lá no buda.radiolivre.org. Inclusive, talvez hoje à noite ainda ou amanhã, já vai ter lá no site o áudio com essas discussões que rolaram aqui no encontro. Então nós estamos aqui fazendo um churrasquinho para finalizar o encontro. Você está aí na sua casa marcando, tiver afim, cola aí. Os mudeiros tá tudo de ressaca, mudeiros e mudeiras. Tá todo mundo pangando em casa. Levanta daí e vem pra cá comer churras com nós, caralho. E agora, tava ouvindo um som do Pantera. E agora vamos ouvir uma banda argentina que chama Las Manos de Felipe. Muito da hora. Essa música se chama Borracho. Peraí, o som não tocou aqui. Tantas veces la pasé muy bien por no tomar. No sé por qué no puedo ya parar la sed. A la mañana cuando saco el perro miro al almacén y me tanteo los bolsillos y pienso con un peso que podré beber. Con un pesito pegué una birra y me fío un bordolino. Encima en casa tengo facito y encanutado otro pesito por si la sed me vuelve a atacar. Abrí la fresca por el camino, llego a mi casa tan solo el vino. Abrí la puerta de la heladera, una cubetera, casi la viola, una chacarera. Me puse a tocar. No vaya a pasar tan mal tomando, pero cada vez me cuesta más contarlo. Me levanto y le lloro a la pasmo, me abrazo al inodoro. Me voy en una arcada, me siento una cagada. Rompí el canuto, pedí otro vino. Y en la escalera, con un vecino, le fuimos dando y lo liquidamos. Y nos jugamos otro fiado, la doña no. Resaca. Mañana llenaré una barangana, tirado en una cama, no lo pude evitar. Seguro mujer.